303 no solo controlado. Considere solo Zuno 4, frequência livre, patrulha 03. Salvador 35241, no ponto de espera, pronto. Alinhar e decolar, 5241, vento 140 graus 79. Alinhar e decolar, 5241. Decolado 1-5, controle 5 para trem, baixar travado, gol 1166. 1166. Vento 140 graus, meia dúzia de nós. Cheque o trem, livre pouso, pistão no zero. Trem baixado travado, gol 1166, autorizado pouso, pistão zero, gol. Informo que ataque sui golf contra se praticado no momento. Programe para liberar no máximo até ataque sui fox. Certo, até ataque sui fox. Uno 166 da Gol, solo os 20, libera a direita, chama o solo 1 dos 11. Libera pela direita, 21, Gol, 166. Oi, Salvador, boa tarde. 3894, estabilizado, checado o trem, passando o Simbra. 3894, continua a aproximação. Confirmou, já baixou e travou o trem? Afirmo. Livre pouso, pista 1-0, vetor no 50 graus, 5 nós. Livre pouso, tá 3894. Confirma como recebe o papel? Ah, 2x2, tá bonito aqui, senhor. Tá bom assim, o brilho. Sente. 3894, solo 27, libera a direita, solo em 121, decimal 1. Direita 121, 1, 1, Tower, good evening, Ocean 6743, ILS established. Ocean 634, correction, 6143, continue up slow, show a port on any gear down in Lockett, can name 106. Any gear down in Lockett, Ocean 6743. Copy me, tower. And Ocean 6143, mitigate down and trigger light check. 6143, clear to land runway 10 and 140 degrees, 05 knots. Taxi to land runway 10, Ocean 6143. Boa tarde, Salvador, 1645, aproximação. 1645, boa tarde, continua aproximação, repórter no externo, já travado. Travado. Oceané 6143, grounded 33, locate to the right, and Salvador ground 121, decimal 1. Locate to the right, in the car 121, 6743. Affirm 121.1. 121, decimal 1, 6743. Chega o trem, livre pouso, Pistuno 0, 130 graus, 059. Baixado, travado, livre pouso, né? No 869, Annie, mantém isso no zero. Solo 37, libere direita, solo em 121, decimal 1. 211. 211? 211, obrigado. Torre, boa noite, 2699, quanto espera daqui, estando 0, 76 graus. 2699, mas é quanto espera no 0. Thank you. 1869, vento 140 graus com 069, livre decolagem da pista no zero. Decolagem no zero. Azul 6999, após a rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém pista no zero. Após a rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém pista no zero. Uno 869, Devador 39, controle agora em 120, corrigindo 119, decimal 8, bom voo. 98, bom voo. Do 6999, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 079. Autorizada a decolagem, pista 10, do 6999. Do 6919, decolador 41, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, azul 6919. Torre Salvador. Boa noite, tá? 3567, Ponte Espera, dá 1-0, pronto. 3567, boa noite. A linha decola piso 1-0, vento 140 graus, 0-6. A linha decola piso 10, tá? 3567. Thank you. I'll mount out for 077, ready for departure. I'll mount out for 077, ready for departure. Condor 077, good night, clear to land up and take off, running 10, wind 140 degrees, 06 knots. Condor 077, confirm, clear for takeoff, runway 10. Roger, clear to land up and take off, running 10, 140 degrees, wind 06 knots. Condor 077, clear for takeoff, runway 10. Condor 077, we are taking off. Salvador, Sanear 6201, ponto espera, dona 0, pronto. 6201, boa noite, anima, tem 0. Anima, tem 077, airborne at 56, now so the departure 119.8. 119, Anderson, late, boa noite, Salvador. Na 6201, nível de decolagem visto no 0, vento 150 graus com 0 menos. 6201, posso manter mais 30 segundos aqui para a esteira do Condor? Afirmativo. Ah, vou manter mais 30 segundos e iniciar a decolagem 190621, obrigado. Nada, quando autorizar, não tem nível de decolagem da 10, o 6201. Nível de decolagem 190621. Não dá 10, Sanear 6201. Pois sim. Pode ele manter o 4206? Pode ser meia anima, tem 10. Certo. 6201, decolador 59, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 198, 6201, boa noite. Azul 4206, livre de decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 069. Livre de decolagem, 4206. Azul 4206, decolador 01, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 14, 19, 8, boa noite, obrigado. Obrigado, homem. Salvador, este é o Trip 5490, está próximo ao ponto de espera, pronto. Trip 5490, boa noite, a linha decola, piscina 0, ventou no 50 graus, com 5 nós. Decola. Trip 5490, decolador 04, controle agora em 199, décima 8, bom voo. 198, boa noite, obrigado. From India, go ahead. Same number now. Confirm your April, please. Set up and call our subjects. taxi to transport and cross into runway 17. Del Bravo Juliet Fox Center, report on tech on April 4, please. Call me again in the April 4 when you start, when you in April 4.